sem controle algum. Sob um calor escaldante de quase 35 graus, educadores foram deixados sob tendas precárias, sem conforto, sem dignidade. Água quente, filas desordenadas, cerimonial perdido e uma logística que beirava o amadorismo. Profissionais que saíram de suas cidades, muitos com esforço pessoal para serem homenageados, acabaram se sentindo humilhados. Mulheres que se prepararam para um momento especial saíram com a sensação de terem passado por um verdadeiro campo de batalha. E no palco, o que deveria ser reconhecimento virou discurso político. O presidente Lula transformou educadores em plateia de palanque em pleno período pré-eleitoral. O resultado, claro, revolta. O que era para ser aplauso virou indignação. O que era para ser celebração virou frustração. Quando eventos são para autoridades, há sempre a estrutura impecável, ambientes climatizados e organização exemplar. Pergunto, por quê, hein? Por que com educadores foi tão diferente? Quem forma o futuro do país merece mais do que um selo. Merece respeito. Dessa vez, o tiro por parte do governo saiu pela culatra. Com opinião que faz pensar, de Brasília, Edmar Soares. Obrigado, Conexão Brasília, Edmar Soares. O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável à cassação da prefeita da cidade de Pitimbu, aqui na Paraíba, Adelma Cristóvão dos Passos, conhecida como professora Adelma, e o vice-prefeito José Cláudio da Silva, o Caolho Verde MDB, pelas práticas de abuso de poder político e econômico durante as eleições municipais de 2024. Os dados da ação de investigação judicial eleitoral, a famosa AIGE, revelaram o desvio de finalidade na utilização da máquina pública, com destaque para os gastos públicos destinados à distribuição de auxílios financeiros a pessoas físicas, conforme dados extraídos do sistema Sagres, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Novas notícias amanhã cedinho aqui na Difusora. Segue aí o Show da Difusora até as 23 horas. E fique ligado na Difusora. O seu repórter Cabal Primo liga você com a notícia. Realização Empresa Cavalcante Primo. Difusora, perfeita ao informar. Ter uma renda extra trazendo ainda mais beleza para a sua vida. Chegou a hora de você revender o Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil. Na revenda do Boticário, você faz seus próprios horários. Pode fazer suas vendas online sem sair de casa, tem uma loja e aplicativo exclusivos para fazer suas compras, além de treinamentos que vão te ajudar a vender muito. Não perca tempo, cadastre-se grátis agora em revenda.boticario.com.br. Joga pra cima que audiência! Oi, eu sou Josemar de Aquino e sábado estou com você no Gigantão Discotecão do Josemar. Participe! Josemar de Aquino é estourado no Brasil, aos sábados na Difusora. Oferecimento: Lojão Rio do Peixe. Preço baixo em móveis, eletros, cama, box e celulares, para você aproveitar o doce sabor da economia. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. JI Calçados e Confecções combina conforto, atendimento e os melhores prazos. Loja JI, em Cajazeiras, Patos e Iguatu, Ceará. JI, sucesso. Nordeste do Brasil. Gigantão da audiência. Money in the bowl.

83 3531 1938 ou pelo WhatsApp 99338 3714. José Mário Aquino, a alegria do povo no show da Difusora. Um show de energia em seu rádio. É, Camado Batista aí, 22h16. Um abraço aí pra a Lourdes Freitas, que é fã do programa e é fã de Nelson Ned. E daqui a pouquinho tem a história de Nelson Ned pra todos os fãs, inclusive o meu amigo Roberto Lins, lá de Arapiraca, Alagoas, pediu pra gente trazer a história dele também e tocar uma música do Nelson Ned. A gente vai atender, viu? Olha, já participando aqui do programa, Fofão, Valdileide, lá de própria Sergipe, Timane de São Paulo. Coloca logo Timane aí de São Paulo, rapaz. Já faz tempo que ele mandou esse áudio, vai já dormir, que vai trabalhar amanhã cedo, né? Timane, tá aí, Timane, Tedinaldo lá de Curitiba, Alta Real de Caruaru, Claudivan de Belém do Pará. Tem o Tazã da Notícia, Emanuel de Natal, Moção com o Enes Saraiva. Ô, oh, meu amigo Tinani, boa noite, Tinani. Diga lá, Tinani. Tinani tá aí no WhatsApp, Tinani lá de São Paulo. 22h17, minha filha fica perdida aí, né? Tinani. Ela me falou. Toca essa música aí de Adelino Reis, o acho da música brega. Bom demais, menino. Aê. Valdeleide, aí tem Valdeleide e Timane. Vamos embora. Ela espera e não desespera, uma velha cai. Ela quer que enviar quem menino é bom, Adelino Reis, ó. Essa música dele é linda. Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar. E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar. Grande acha Adelino Reis. E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar. Ô Adelino, fala um pouco dessa música aí, viu? De Alagoas. Que o olhar inquieto vacila em qualquer Alô, direção. O seu corpo empinado desfila na escuridão. Martins vai de Cajol, Bahia. Ela é uma estrela que brilha. Biriba Matanzas lá de São Paulo, São Bernardo. Essa aí é linda. Ela é a mulher maravilha da beira. É final daqui de Curitiba, que vai tomar outra agora com essa música. Ela é... Eita. Deixa a música, meu, porque estourou. Joga pra cima, José Marques, é sucesso. Eita. Em câmera lenta ela tenta a vida ganhar. E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar. Tá bom. Bom, Fofão, vamos embora. Oh, rapaz. Coloca aí, Fofão. O meu amigo. Ah, é, vai lá. Saraiva, minha potência! O homem mais forte que cuscuz com rapadura preta. Ele que é mais forte do que porteiro de cabaré. Ele que Maria. É do barro, mas saia do barro pra Cajazeira pra frequentar Lili das Mangueiras. O homem é o supra-sumo do rabo do pato. Prego baqui de ponta virada. O homem que o boi não lamba, a cobra não morde, o bicho não come. O homem mais desmantelado que a mira de Luan Santana. Ele é a chibá. Que? Tá cortando direto aí. Por que é que isso aí tá cortando direto aí? Ô, oh, negócio danado. Ô, desmante danado. 22h20. Ajeita aí novamente. Coloca aí. Chama. Bora o N. Serei. A minha potência. O homem mais forte que cuscuz com rapadura preta. Ele que é mais forte do que porteiro de cabaré. Ele que é do barro, mas saia do barro pra Cajazeira pra frequentar Lili das Mogueiras. O homem é o supra-sumo do rabo do pato. Prego batido de ponta virada. O homem que o boi não lamba, a cobra não morde, o bicho não come. O homem mais desmantelado que a mira de Luan Santana. Ele. É a chibata que matou aquele menino que é Fred Mercury. Aí dentro. Aí dentro. Ei, Juliana. Sou um cachorrão. Olha o cachorrão. Sou um cachorrão. Eita, 22 e 21, agora vamos a Natal. Boa do noite, Rio. José. Vamos a Natal, tenha calma. Vamos a Natal, Rio Grande do Norte. Pra se atropelar, tenha calma. Vai sair todo mundo, meu filho. Tiver pressão, é. Vamos a Natal, é Emanuel, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Boa noite, Emanuel. Boa noite, meu amigo José Mariaquim. Boa noite. Abração aí pra vocês que fazem a Rádio Difusora de Cajazeiro. Valeu, Josemar, bota pra torar, meu irmão. Pois é, Claudivan, Belém do Pará. Boa noite, Claudivan, prazer, Claudivan. Boa noite, Josemar de Aquino, Claudivan e Fátima, direto de Belém do Pará. Gostaria de ouvir hoje, Céu no Quintal com o Nonato Neto. Agradecer a todos os nossos familiares e amigos aí em Cajazeiras e nos sítios adjacentes aí. Agradecer a você também, ao controlador aí, controlador de áudio aí do horário. Também ao Tazan da Amazônia. Entra já o Tazan. Que é o mesmo Tazan do sertão paraibano. É verdade. E a todos que estão em sintonia com o seu maravilhoso programa, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Direto de Belém do Pará, Claudivan e Fátima. Um abraço, Claudivan, poeta e a Fátima esposa. Olha a Tinane aí, chegou Tinane aí, Tinane lá de São Paulo. Boa noite, Josemar, boa noite, Difusora, boa noite, Paraíba. Tinane aqui de Mogi Guaçu. Josemar, aproveita essa audiência, mandar um alô para Jocélio lá no Angical Cachoeira. Jocélio, Cachoeira. Para meus primos, Dico, Tito, Adriano. Para minha mãe que mora em Cachoeira dos Índios. E um abraço para todos aí de Cachoeira dos Índios, Tambor aí. Um abraço, Josemar, para você também. Um bom programa, viu? Obrigado. Eu tô obrigado. Sempre aqui na escuta. Bom, Josemar. Bom, Gigo, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos a Caruaru. Altaí Alves de Caruaru, buraco, né, Altaí? Boa noite, Josemar, Fofão daí do Brasil e a todos os ouvintes da Rádio Difusora de Cajazeira na Paraíba. Aqui é Altaí Alves de Caruaru, buraco. Aqui, Josemar, você escolhe. Qual é o buraco que você quer cair? Josemar, quero mandar um abraço aí para Tio Gilmar, né, aqui em Cabeção, Cláudio Camassari. Também a Mirella Fernanda, Damião Damião aqui em Caruaru, Jovem Denise aqui em Agrestina. Também M. Sarava, Marinei Diniz, Tonho Santos, Xixira, Cício Dia, né, o Leomar. Juninho cantou que nunca mais participou. Também Nega de Brasília, Aurora Moura, Mara Morena, Lima Doce, Ana Maria Figueira, Girolando, Nome da Bíblia, o Geraldo Farias, né, o Feliciano do Nordeste. Também o Benedito Miguel, da Rádio Nordeste, lá de Dias d'Ávila, na Bahia, o Chico Soares, Vital Menezes, sua esposa Cleidivânia, né? Martins Cachorro. Também o Naldo Souza, que participou semana passada, Vanderlei Carolino, Assis Lima, a Bexiga de Recife, Ivoneide, Tassi Lima e todos os ouvintes, tal que já mata na audiência. Vamos a ele, Edinaldo Aquino de Curitiba. Alô, Bruno, em Curitiba, na classe Saturnino. Diga lá, Edinaldo. Boa noite, Josemar. Boa noite. Já cheguei por aqui, escutando a Difusora, até 23 horas, viu? É verdade. Hoje esquentou um pouco aqui em Curitiba, viu? Tava na labuta agora, chegamos em casa, tomar uma cerveja gelada agora e acompanhar o programa. Bom? Valeu, tá bom. Um forte abraço aí, viu? Tudo tá de bom pra você e família e os ouvintes também da Difusora aí. Um abraço aí pra quem tiver na técnica, né? Valeu, um abraço. Edinaldo Aquino aqui de Curitiba. É o Fofon. Qual o delay agora? Valdirei, lá de Propiá, Sergipe. Valdirei, boa noite, Valdirei. Te conheci do amor desiludida, fiz tudo e consegui. Bora lá, bota a Valdirei aí. Um 2 meses de aventura. Boa noite, José Marque, Valdirei, de Propiá, Sergipe. Gostaria de ouvir Barreirito, Um Ombro Pra Chorar. Ofereço pra você, pra Fonfon, pra Dona Ivoneide das Gaiolas, a Dona Eulália Moura e pra o nosso amigo Jota Bidon, que está aniversariando hoje. Jota, parabéns, Deus te abençoe, dê muitos anos de vida e muita saúde pra você, viu, Jota? Um abraço aqui da sua amiga Valdileide, de Propriá. Obrigada, Josemar, estou aqui ouvindo. Valeu. Traz aí o Barreirito, um ombro pra chorar com o Barreirito, viu? Ombro pra chorar com o Barreirito. 22:26. Quero abraçar o pessoal também de Campina Grande, meu amigo Gonzaga da Transnacional. Um ombro pra chorar com o Barreirito, né? Eu vou. Olha, Ribamar, um abraço aí, Ribamar. Toma boa aí de São Bernardo do Campo, São Paulo. E o Serginho em Sorocaba, São Paulo. Zé Quaresma em Campinas, São Paulo. A Rocha. Encoste seu lindo rostinho neste ombro amigo e pode chorar. Coração está sofrendo, só o pranto pode a dor desabafar. Ou sofrência da bexiga. Chorando que sinto vontade de chorar também. Mulher é uma florzinha viva que não pode nunca chorar por ninguém. Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser. Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher. Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser. Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher. Se possível juntar o pranto das mulheres que eu já vi chorar, daria um ribeirão corrente de águas bravias correndo pro mar. Até o próprio oceano se agitaria chorando também, pois cada gota deste pranto é um pedacinho da vida de alguém. Chore neste ombro amigo. Cadê os ouvidos aí que você colocou aí? Coloca aí. 22:28. Josmar de Aquino, aqui é Louro Lima, diretamente a Caiçara dos Batista, na audiência moral. Um abraço aí pra você, para o controlista. E quero já mandar um abraço diretamente pra Juninho, lá em Luiz Gomes, Rio Grande do Norte, que ligou agora há pouco, né? E mandou um alô pra mim aí. Quero mandar um abraço a todo mundo. Quem é o cantor? Aí. E um abraço também pra galera de Souza, José Mototáxi, a Morena. Ivoneide lá em Pombal, seu Evangelista em Souza, Marcos Bastos, Lacerda Cabeleireiro, cadê ele, hein, Josmar? Um abraço também pra galera de Cajazeiras, um abraço pra Adelmo Forzeiro, a Cleide Vânia, a Zé do N11, a Vital Menezes, enfim, a toda essa galera boa, hein? E ainda voltando lá pra Souza, um abraço pra Jacques Pintor e toda a galera que está na escuta, um abraço também ao amigo Girolamo. Ô Josmar, joga pra cima aí, Vida de Poeta Moral, com Vicente Nero. Vamos embora, arrocha o nó, chama. Boa noite, a difusora do Cajazeiro, com o nosso amigo José Mar de Aquino. Boa noite, meu irmão. Você é mais reconhecido do Notinho Real, José Mar de Aquino. Essa rádio aí pega em todo o território brasileiro, todas as barrancas aí. É verdade. Todo o território estrangeiro aí. O ouvinte sabe de tudo. Esse programa aí é um programa muito de cultura, cultura. É cultura mesmo. É um programa aí de um dos melhores. Você tem pra ninguém, não. Deus te abençoe, meu filho. Amém. Sou caminhada aí, grande Brasil aqui de São Paulo, Grêmio Madalena, espera chegar e acabei de entrar agora, é 3 horas, também o cafezinho, tô escutando você. Aqui tem, tá com uns 4 dias que deu uma esquentadinha, mas não foi muito, não. Esse ano esquentou muito, não, viu? Ficou aqui, a semana passada ficou 8 dias, foi 9 dias, chovendo, aquela chuvinha fina. De dia e de noite caindo garoa e frio, de dia e de noite frio. Temperatura 14, 15 graus, noite. Cara, garoa, nunca tinha visto assim. Moro 35 anos aqui. Um abraço pessoal do Icola Rupes Brasil Maradona, viu? Ah. Deus abençoe, sendo abraçado por mim, Jesus Cristo, Deus abençoe você, sua família, o Fofão aí, foi possível, bota qualquer um de Chicamarão, então qualquer um corra do roteiro aí. Uma boa noite, Deus abençoe, uma boa noite também pra Xixila, Amanda, do pessoal do Sérgio, uma boa noite aí, viu? Pra também Rupes Brasil, da Rádio Brasil de Cor. Uma boa noite, tchau, boa noite. Aqui tá demais, viu? Muito ladrão, bandidagem, né? Pessoal muito maldado, quer amar Deus é fácil, quer saber amar o próximo, muita maldade. Uma boa noite, tchau, boa noite. Tchau. Valeu. É a vida de Boé. 22h31, já, a história de Nelson Ned. A minha vida de Boé. Vamos tocar o caprichoso, né? Eu tô na estrada, eu sigo cantando, de bem com a vida e longe da solidão. Toda sombra eu tenho palco pra cantar em cima. Valeu, Edinaldo aí de Curitiba, tomando a salina boa. Eu vivo livre desse mundo e palmeja flor, semeando a paz, plantando o amor, olhando a esperança pra sobreviver. Não trago comigo a maldade dos que tem por aí, derrubando os outros pra poder subir, sem pensar na queda quando vou descer. É desse jeito. Não tenho ganância, não quero riqueza que mude meu ego. Nas horas difíceis com Deus eu me apego, eu mando com Deus, eu sou feliz demais. Eu sou um poeta, sou um cantador, sou um passarinho, do ninho pra mundo, do mundo pra o ninho. Não vivo de guerra e nem morro sem paz. Bora, chefe, menino! Aperta aí, Fofão, Vital Menezes e essa música dele aí, porque já tem o Tarzan da Notícia, com notícia lá de Porto Velho, Rondônia. Boa noite, Azemar de Aquino, Fofão e ouvintes do Show da Difusora, aqui é o seu ouvinte Vital Menezes de Floresta do Navio, Pernambuco. Azemar, gostaria de ouvir aí Silvio Max com a música Bebendo Até Cair. Vou oferecer para minha esposa Cleide Bânia, para meu mano Paulo Fernando, com a esposa Maria dos Milagres, o garotinho Patrick Fernandes, a toda a minha família aqui em Floresta. E vou mandar aqui para os grandes comunicadores que vou citar aqui, o cantor e comunicador Adelino Reis, aqui da Floresta FM, é bom, meu amigo Tricolor Ferreirinha, da Rádio Nova Geração FM Cabrobó, o Chico Fernando, da Grande Rio AM de Petrolina. Vai também para o aniversário outro dia, meu amigo J. Bidon, da Rádio Milênio, Santana do Ipanema e Alagoas. Ele que tá aniversariando hoje, parabéns para ele, tudo de bom, felicidade, muitos anos de vida com saúde e paz. Parabéns aí para o J. Bidon. Também ofereço para o nosso amigo Dr. Toninho, da Rádio Delmiro FM, Delmiro Gouveia. Vai também para o compadre velho da Rádio Capital do Agreste, em Arapiraca. O Chico Soares, da Alfa Musical. Também para o Xixila, lá na Rádio Mandacaru FM do Cedro. E os demais comunicadores, para todos os amigos e amigas que são ouvindo o programa, para você, Josemar, Dona Célia, Vitorinho, Teozinho, a Josi Aquino, o Fonfon 10 do Brasil e a todos da Mi 70. Um abraço e uma ótima noite. Sou um cantador, sou um passarinho, do ninho pra mundo, do mundo pra ninho, não vivo de guerra nem morro sem paz. Aperta a música aí. A música que ele pediu aí. Quem foi que disse que homem não se desespera? Oi, Vital. Valderi Carolito tá lhe mandando abração. Eu vivia tão feliz ao lado dela. Hoje eu vivo tão sozinho aqui sem ela. Será, meu Deus, que eu mereço esse castigo? Ela não quer morar comigo. Estou num beco sem saída. Será que eu... Tá num beco sem saída. Me deixou triste a sofrer. O que será da minha vida? Eu esta noite vou beber até cair. Embriagado vou dormir aqui no chão. Garçom amigo, por favor, o meu amigo lá de Garaci, no Vale do Piancó, o vereador Zé Filho, ouvindo a gente, né, Zé Filho? Aí, Garaci, no Vale do Piancó. Traz aí Judite Queiroz, lá do Rio de Janeiro. Judite, boa noite, Judite. Prazer, Judite. Boa noite, Azimar de Aquino. Boa noite, 10 Brasil. Boa noite, Fonfon. Boa noite a todos os ouvintes da Difusora. Passando para que desejar uma ótima terça-feira para todos vocês. E, se possível, pedir uma música, oferecer aí para Martim de Castro Alves, na Bahia. Tá ouvindo, a gente já vai falar. Cariocão. Cariocão no Rio. Grupo de Caxias. Jô no Rio de Janeiro. E para Socorro de Parari. Lá no bairro do Flamengo. Anália. Quem? Eulália Moura. Não esqueci o nome dela. Eulália Moura. Oferece aí para Neide do Rio de Janeiro. Neide do Rio Grande do Norte, toda a família. Osvaldo. E para Eulália Moura, Poço Fundo Velho Moura. Agora acertou. Um abraço para todos vocês aí. E para você também, Josimar de Aquino. Aquele abraço, Deus. Obrigado, abençoe e proteja. Um grande abraço de Queiroz, diretamente do Rio de Janeiro. Mesmo sabendo. Josimar. Oi. Boa noite. Boa noite. Evandro Carlos era muito meu amigo. Ele, Nonato Guedes. Ele, Nonato Guedes, Almair. Conheci Almair Furtado, irmã de Amauri. Desde aquele tempo que eu conheço. Se eu ver ele mais, eu não conheço mais. Evandro Carlos. Eu lembro dele demais. Era meu amigo. Era amigo de Aureliano, tudo. Companheiros de outrora, inimigos do amor. Valeu, Vitor Menezes. Valderi Carolina tá lhe mandando um abraço. Valderi Carolina, poeta, viu? Aperta aí, Fofo. O Tarzan da notícia. Tarzan. Aí, Carlos Pedro, olha ele aí. 22:38. Eita. Atenção. Aí, Chico Soares. Vamos lá? Vamos lá de Porto Velho, da Megafone FM. Bata, nego, pode que bater. É quanto mais você me bate, mais eu gosto de você. Ei, bata, nego, pode bater. Quanto mais tu me bate, mais eu gosto de você. Eu não acredito, Charlene. Ah, pois acredite, viu, Josimar? Acredite que o pau comeu, viu? O pau comeu lá na casa de Sinhá. O pau comeu. O pau comeu lá na casa de Sinhá. Eita, pá, o negócio pegou aqui, viu, Josimar? Sim. Aqui, ó, no bairro Teixeirão, aqui na capital Porto Velho. Olha só, mulher é presa, acusada de agredir o namorado porque estava desconfiando de traição, Josimar, ou seja, galha, chifre. Notícias com ele, Naldo Souza, o filho do Zequinha das bicicletas, o Tarzan da Amazônia. E olha, meu amigo Josimar, viu? Olha, no oferecimento de borracharia do Ananias, o seu buraquinho é a minha alegria. O buraquinho do pneu, o furo no pneu da câmara de ar, tá? Seu maldoso, malicioso, já só pensa naquilo. E hoje, quem tá aí? É o 10? Fofão, é o Fonfon ou é o Raimundinho? Fofão. Aliás, se misturar os três, é tudo mercadoria sem nota fiscal, viu? viu, Josimar? É. Ó, tá chegando aí o perfume do 10, viu? O perfume Anjuba, o verdadeiro cheiro de macho, só custa só R$100. Sabe quem foi que pediu? O Claudivan, que tá aqui em Belém, pediu aí a cachaça rola morta, viu? Diz que vai tomar todo dia a rola morta, gosta de tomar a rola morta e gosta de também tomar café coador. Café coador, o seu café fica mais gostoso, Josimar? É no café coador. Bora. E olha, deixa eu falar uma coisa pra você, vai. Eu estou começando a achar que a minha metade da laranja já virou, foi um suco, Josimar. Ei, desde enrolação, fuleiragem, vamos pra matéria, olha só. Vamos então pra matéria. E olha só, meu amigo Josimar de Aquino. A equipe da reportagem Datarolas apurou que a ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira, rapaz, dia 23, em uma residência no bairro Teixeirão, na zona leste da capital de Rondônia. Uma mulher de 41 anos foi presa, Josimar, por agredir o namorado de 27 anos. Olha a coroa, tá com novinho, Josimar. E o que que tem com isso, Naldo Souza? Mas larga de ser besta, cara. Segundo consta em ocorrência, Josimar, o homem teria iniciado uma discussão com a namorada, pois queria continuar bebendo e a mulher não aceitou. Foi quando, Josimar, ela teria começado a acusá-lo de um caso amoroso com o patrão. Teria acusado, né, a mulher com um caso amoroso com o patrão dela, devido a receber vários presentes, Josimar. A coroa tava recebendo presente do patrão e o novinho desconfiou, Josimar. Aí tem coisa, hein? Detectou um corno aqui. Cadê foi? Um corno foi detectado nessa ocasião, viu? Durante a discussão, a mulher, então, teria agredido o namorado, Josimar, com socos, puxões de cabelo, mordidas, tapa, rasteira. Kung Fu, Karatê, Taekwondo, rapaz, contando com o auxílio do irmão dela e o cunhado, viu? Rapaz, juntou os três pra descer no cacete no rapazinho, viu? E olha, quando a PM chegou, Josimar, a mulher confessou que agrediu o namorado, mas afirmou que também tinha sido agredido por ele. Olha só, defesa, né? Legítima defesa. Diante dos fatos, Josimar, os dois foram encaminhados ao departamento de flagrante. Isso mesmo. Ah, pois acredite que houve isso mesmo, tá bom? Ô, Josimar, oi. No oferecimento também aqui, né, da empresa de turismo Rolling Tour. Olha, o Claudivan, quando chegou aí, quando veio de Cajazeira pra Belém, ele veio na Rolling Tour, não foi, Claudivan? Josimar, deixa eu trazer aqui o alô rapidinho agora pra você. Cícero Dias, em Juazeiro do Norte, o Enes Saraiva, o Moral das Meninas, Chico Soares, do Forró do Véi, Marinês Diniz, da Rádio MDJ FM, Marco Nunes, o cantor romântico de Maranguape, Ceará, Mirela Fernanda, a Dama do Rádio, em Itabaiana, Sergipe, Marcos Bastos, em Souza, Gracinha de Bexiga, Cleide Vânia, em Petrolina, Gilmar da Bahia, tem também o Claudivan, também lá de Davi, de Belém do Pará, Cajazeirense, tá morando aqui perto do Naldo Souza, aqui, né, bem encostado aqui, né, eu tô aqui atrás dele, aqui, na traseira dele, viu? Porto Velho Rondônia. Leomar da Tropa de Elite, Altemar Vieira, meu primo, né? Eita, Morina, na cidade de Souza, Dona Célia, sua esposa, Telzinho, Alta e Alves, o Homem do Buraco. Nega de Brasília, bota pra torar, nega. Carlos Pedro, o quebrador de bicicleta do meu pai, hein? Eita, Edmar Soares, o homem que não tem papa na línguas. Manuel Carvalho em Natal, Petrúcio no Ceará, Caboré em Coremas. E a mulher da gaiola. Ei, bichinha, me prende nessa gaiola. Deixa o seu pica-pau mimado. Valeu, Josimar. É show, papai. Óbvio. Amanhã eu volto, viu? Se é assim, a patroa Jane me permitir me deixar. E lá vou eu, pendurado, agarrado no cipó, de pó em pó, chegando perto de Caicó. Pode bater, bata com força aqui, eu não sinto. Vamos embora, fofoca. Zacarias aí, ligeirinho, Edinaldo, tá já acabando o horário. Vai lá, os dois boa aí. Boa noite, Josemar de Aquino. Boa noite pra você, pra Dona Célia, pra Josi Aquino. Jaciara, Vitorinha, Telzinho, Moacir Paulo, Dona Inácia, Cleide Numari, Mirela Fernandes, Ivoneide Bombal, a mulher da gaiola, e para todos os seus ouvintes, velho. Pode bater. Sim. Então, José Márcio, sou eu de novo. Eu tô mandando esse vídeo para você aí, depois você dá uma olhada nele, tá bom? Isso é o primeiro-ministro lá de Israel, né? Que ele tá blasfemando contra Jesus Cristo. Vixe, né? Maria. Comparando Jesus Cristo com Gengis Khan, né? Que é isso, rapaz. Que Gengis Khan é forte, né? E eles, ele particularmente, e a maioria da população israelense, né? E adjacências, não acreditam em Jesus Cristo como o filho de Jeová Deus, né? É. Então, e o que chama a atenção de tudo isso são bastante evangélicos enaltecendo Israel, né? Sendo que a comunidade evangélica brasileira é cristã, né? E eles odeiam. É fácil de você ver vídeo de israelense cuspindo no chão, né? Ou até mesmo agredindo, né? Pessoas que vão em caravana para Israel peregrinar toda a trajetória de Jesus Cristo, né? O lugar sagrado, né? Onde ele foi sepultado, aquela coisa toda, né? Onde ele teve lá, né? E é impressionante, viu? Eu queria que você depois aí desse uma olhada nesse vídeo e desse um toque para o homem da Bíblia, o Girolando, falar sobre isso. Por que que o povo de Israel não aceita Jesus Cristo? Para ele, Jesus Cristo é um impostor, né? Mas é uma situação bem complicada. Muita gente defendendo Israel. Que é isso aí que tá baixando, cortando. Na realidade, não é, né? Hoje Israel é um país que há mais liberdade, sobretudo, né? Aborto, casamento gay, é uma Sodoma e Gomorra dos anos, do tempos modernos atuais, né? E a gente tem que lembrar que a aliança com Israel foi quebrada lá atrás, né? Mas é isso, Josemar. Valeu, um abraço. Eu tô te vendo aqui, né? Obrigado. E tomando a cervejinha aqui. Acabei de jantar também, né? Ah. Tá bom? Abraço. Tá bom, Edinaldo Aquino aqui de Curitiba. Vai, Gilmar, lá da Bahia. Meu amigo Josemar, boa noite, ouvintes da Rádio Difusora. Josemar. Oi. Eu ainda tô meio adoentado, meu querido. Ih, Josemar de Aquino. Eu acho que eu pisei em rasto e corno aqui em Camaçari, Bahia. É uma coisa, depois é outra. É. Vai ter uma semana aí com essa resfriado brabo. É, vamos torcer sinal aí. Mas, passando aqui para deixar aquele recadinho para você, para seus ouvintes. Josemar de Aquino, futebol. Você vê que minha voz tá meia rouca, né? Vitória 1, Mirassol 0, semana passada. E o Bahia tomou 4-1 do Remo, lá no Belém do Pará. Josemar, pela Copa do Brasil, o Vitória pegou nada mais, nada menos do que o poderoso Flamengo. Primeiro jogo Maracanã, segundo jogo Salvador. Já o Sport Clube Bahia vai pegar esse mesmo Remo que tomou de 4, né? Primeira Salvador, segunda lá no Belém do Pará. Já o Jacuípense, que é da cidade de Jacuípe, vai pegar nada mais, nada menos do que o poderoso Palmeiras. É, José Maria, que complicou para o futebol da Bahia, viu? Complicou. Opinião de Gilmar da Malícia, o Vitória não passa pelo Flamengo, o Bahia, uma interrogação, Jacuípense, difícil muito, é a mesma coisa de ganhar na loteria. E passar pelo Palmeiras, viu? Josemar de Aquino, líder em audiência em todo o território nacional. Josemar, minha voz tá barriada. Josemar, política da Bahia, pegando fogo, viu? Pegando fogo. O ACM do União Brasil continua na liderança. Gerando Rodrigo tentando pegar o ritmo da campanha. Mas tá difícil, viu, com o governo da Bahia aqui. Tá muito difícil. A esperança vai ficar no presidente Lula, viu? O presidente. É, número 3, não é isso? Que já é 3, terceiro mandato de Lula. Então vai depender muito do desempenho de Lula aqui na Bahia, José Maria Aquino, porque uma vez que Lula vem à Bahia várias vezes, aí provavelmente pode dar uma reviravolta na política da Bahia. Foi aqui em Camaçari, onde o União Brasil estava liderando. Lula veio duas vezes em Camaçari e o PT foi e ganhou a prefeitura de Camaçari, que vinha sendo bem avaliada pela população, o ex-prefeito Antônio Alinaldo. Mesmo assim, Antônio Alinaldo, que lançou Flávio Matos e não ganhou do PT, porque Lula, quando veio aqui, arrebatou muitos votos e nada mais nada menos de que 80 mil votos para Luiz Caetano aqui do PT na cidade de Camaçari. Quando Lula passa, é alegria. Quando Lula passa, é desenvolvimento, é trabalho para o povo do Brasil. Valeu, Josemar, Camaçari, Bahia, Camaçari, Bahia, de Mara Malícia, com a Pai Ruca, mas vou melhorar. Boa noite, difusora, boa noite. Rapaz, cortando. Aqui não tá aqui, tá normal, e aí tá cortando direto, não faça isso não, rapaz. Vamos lá, coloca aí a história de Nelson Neto aí. Vou melhorar. Boa noite. Nelson Ned Dávila Pinto nasceu em 2 de março de 1947 em Ubá, Minas Gerais. O primogênito do casal, Nelson e Ned, ainda muito pequeno, foi diagnosticado com a doença congênita que afeta o crescimento. Os seus outros irmãos não tiveram esse problema. Os seus pais gostavam muito de música e Nelson também passou a gostar. O garoto tanto gostava de ouvir uma boa música como de cantar. Muito cedo começou a se apresentar e suas apresentações chamavam muita atenção. Com grande potencial vocal e seu jeito de ser, o jovem conquistava admiradores. Muito novinho, ele começou a se destacar e a ganhar prêmios. Nos anos 50, Nelson trabalhava em uma fábrica de chocolates e ganhava alguns trocados se apresentando em boates. Cantando na noite, o garoto de voz poderosa, por ainda não ser de maior, muitas vezes tinha que ficar escondido quando o juizado de menores passava para fiscalizar. Quanto mais o tempo passava, mais Nelson Ned se tornava conhecido. O pequeno gigante que brilhava no rádio, brilhou mais ainda na televisão. Se nos palcos, rádio e TV, a voz de Nelson se destacava, no estúdio de gravação se destacou ainda mais. Até os técnicos de gravação ficavam maravilhados com a voz de Nelson Ned. Gravar com o pequeno gigante era emocionante. Eu sonhei, estava tão linda. Em cada novo disco, o sucesso do mineiro aumentava. Nelson Ned conquistou também outros países. Com um repertório voltado para a música romântica, seus shows atraíram multidões em estádios e teatros. Além de cantor, foi um bom compositor e já teve canções gravadas por grandes nomes da nossa música. O maior sucesso na sua carreira foi a canção Tudo Passará, que obteve dezenas de regravações. Mas tudo passa. O brasileiro de fama internacional passou a maior parte dos anos 70 apresentando-se fora do país. Ele foi o primeiro latino-americano a vender 1 milhão de discos no mercado dos Estados Unidos. Diante do grande sucesso, Nelson Ned superou preconceitos e conquistou o mercado internacional. Nas dezenas de discos que gravou, nas milhares de cópias vendidas, incontáveis prêmios, em apresentações com lotação total, como foi a do Carnegie Hall nos Estados Unidos. No auge de sua carreira, teve problemas familiares, depressão e passou a beber e se envolver com drogas. Nos anos 90, convertido ao evangelho, iniciou uma carreira gospel e logo no seu primeiro CD ganhou disco de ouro. O pequeno gigante da canção foi um dos maiores cantores do Brasil. Nome forte não só em nosso país, mas no exterior. E a primeira canção que me hizo conocido en el mundo, aqui nos Estados Unidos. Que tudo passa. Tudo passará. Do meu melhor amigo. O nome é Jesus. Veja bem, não me rendo, eu estaria. Em 2003, Nelson Ned sofreu um acidente vascular cerebral, o que o levou à perda da visão do olho direito. Desde então, o cantor morava em uma residência adaptada para suas necessidades. Nelson ainda sofria de diabetes e hipertensão. No Nos últimos anos de vida, além dos problemas de saúde, ele tinha problemas financeiros. Infelizmente, no dia 5 de janeiro de 2014, um dia depois de ser internado com pneumonia, Nelson Ned faleceu aos 66 anos. Vamos embora, né? Vamos encerrar aí com ele, natando os teclados aí. 22 horas e 55 minutos. Bonita história aí de Nelson Ned, né? Vou encerrar dizendo o seguinte: quem precisa diminuir o outro para se sentir grande, já nasceu pequeno por dentro. Simbora ao vivo, um abraço, boa noite, Brasil! A roça! É o Forrosa ao vivo, vem comigo! Amanhã tem mais, fui! Suélio CDs. Deixa comigo! O João do meio-dia. Oi, Josemar. Você acha o pão imbu, Josemar? Você já viu o imbu ser tão gostoso, Josemar? Não é bom imbu, viu, Josemar? Bota pra torar, Josemar de aqui. O Genjo, o Genjo, oi. Segura, meu filho. O sol esquenta a minha cabeça. Vixe Maria, não me esqueça também me esquentar com seus beijos, minha vida. E os beijos da comida que sobrou no jantar. Ui! Vem comigo! João, acabou-se a farinha.